Nós estamos aqui, presença de Deus. Nós ficamos impactados com a presença de Deus. Que talvez durante a semana nós passamos toda aquela correria, né? Às vezes nem falamos com o Senhor direito, mas Ele é tão fiel, que quando nós se achegamos a Ele, quando nós chegamos à presença dEle, Ele é fiel para cumprir com a palavra dEle, quando fala que aonde estivesse reunidos, um, dois ou mais reunidos, ali Ele estaria. E o Senhor, Ele prova isso para nós, cada vez que nós nos reunimos, amém? Que Ele está conosco. Glória a Deus por isso. Eu quero dar uma boa noite para quem está nos ouvindo. Nós não temos muito esse costume, né, do pastor, que é, né, a gente fica meio que tímido aqui, porque não é fácil estar aqui. Eu falo que cada situação que nós, o Senhor começa a nos colocar, né, o Senhor nos chama, o Senhor te chama, né, e muitas vezes nós ficamos na nossa zona de conforto, sentadinho aí no banco. Mas saiba você que o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para anunciar as boas novas do Senhor. Glória a Deus, as crianças para a escolinha, é isso mesmo? Erra tudo, né? Mas amém, glória a Deus. Então as crianças devagar, né? Para a escolinha. Glória a Deus. Amém, Jesus. E eu, quando o pastor me convidou para estar trazendo a palavra de Deus, a gente fica preocupado. A gente costuma, não sei se você é assim, mas a gente fica preocupado. Porque nós chegarmos aqui e falar aquilo que nós queremos é fácil. Mas a preocupação é o que Deus quer falar conosco. O que o Senhor quer falar nos nossos corações? O que o Senhor quer anunciar para nós? De que maneira que o Senhor almeja que nós entendemos essa palavra e passamos essa palavra? E quando nós, limitados, muitas vezes na presença de Deus, que somos limitados, eu confesso que o pastor me falou e eu fiquei preocupada. Por mais que nós, né, participamos do louvor, temos uma certa, talvez até intimidade de estar aqui à frente, mas não é bem assim. Pregar a palavra de Deus é para se tremer na presença de Deus, porque nós vamos estar passando, ou pelo menos tentando passar aquilo que está no coração do Senhor. E eu orando, e eu falei, Senhor, o que que eu vou, né, falar? O que que eu vou anunciar? E o Senhor me colocou no meu coração que o nosso Deus é o Deus que trabalha no noturno. É o Deus que trabalha à noite, né, noturno. Quero deixar bem claro que você pode ter pensado, epa, então eu estou orando de dia e na minha oração não vai subir. Não é isso. Nosso Deus, Ele ouve a nossa oração. Independente de dia, independente da noite. Aí você fala, mas irmã Maria, então o que é isso? Nós vamos entender, dentro da palavra de Deus, como que o Senhor gostaria, vamos dizer assim, que eu, você, se colocasse na presença dEle. É uma maneira, quando nós oramos, quando nós vamos para a presença de Deus, é uma maneira de você dizer o quanto você ama o Senhor. É algo particular teu com Deus. E muitas vezes nós vamos deixando isso esquecido. Nós vemos vários homens na Bíblia que buscou o Senhor nesse período de início de madrugada, durante a noite. Aí nós podemos pensar assim, mas por que se tinha o dia inteiro? Creio eu que cada um de nós, cada um, você que está aí no banco, você tem aquele horário que você gosta de falar com o Senhor. Até mesmo por causa da nossa preocupação com tantas coisas. Até mesmo pelas ocupações das nossas vidas. E nós ficamos, que temos essa responsabilidade com Deus, trabalhamos para o Senhor, nós ficamos preocupados, Deus, hoje eu não orei ainda. Talvez você foi trabalhar, nem falou com o Senhor. E você fica, Senhor, eu não falei com Deus, eu só falei, ai, Senhor, abençoa meu dia, saí correndo. Mas eu queria, eu quero, né, me prostrar, eu quero me colocar diante de Deus. E aí você vai orar meio-dia. Talvez assim que você levanta, não sei. E não pense você que o Senhor não vai te ouvir. Mas eu quero só enfatizar algo que o Senhor fez às madrugadas. Oqueira, início da noite, meia-noite, depois da meia-noite, tá bom? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Marcos, não, minto, irmão, não. Lucas 6, 12. Nós vamos ver, muitos versículos, ainda comentei com o pastor, falei, pastor, são tantos versículos, né, que você vai lendo, você começa até a ficar confuso de tantas coisas boas, de tantas, você vai vendo, você fala, ah, e agora? Qual que eu vou colocar no início? Qual que vai ser o meio, Senhor? Qual que vai ser o fim agora, Deus? Eu anotei tantos e depois eu falei, meu Deus, né? Mas Senhor, me ajuda agora, Espírito Santo, é separar, né, o começo, meio e fim, porque nós temos horários, é necessário que nós cumprimos os nossos horários, né? E aí, eu, no meu coração, te está lendo Lucas 6, 12. Abra aí a sua Bíblia. Ei, esses caderninhos, pastor, quando a gente não é um pastor, vou te contar. E abre o caderninho, fecha o caderninho, e abre o caderninho. É assim, vamos ler. Marcos 6,12. Lucas, oh meu Deus, é porque eu tô com Marcos aqui, sabe, pastor? Você lê e depois você fica, né, na cabeça. A palavra de Deus fala que é para nos inculcar, e nos inculca mesmo. Porque você lê, lê e lê de novo, lê de novo. Lucas... Alguém quer ler aí? Amém? Glória a Deus. Do pastor Almeida, revista atualizada. E nós vemos a palavra de Deus que eles passaram o que, igreja? A noite, orando, buscando o Senhor. Para mim, para você, igreja, é algo assim, falar, ah, sacrifício? Não. Não é sacrifício. Por que não é sacrifício? Porque o Senhor Jesus já fez o sacrifício lá na cruz. E nós não somos nada, nós não somos capazes de fazer as coisas que o Senhor fez. Apesar de Jesus falar que nós faríamos as obras maiores do que a que Ele fez. Mas nós somos limitados, nós não somos capazes de realizar. E sabe por quê? Ele foi, subiu ao monte para orar. Era necessário ele fazer uma escolha. Jesus precisava fazer uma escolha. Assim como ele te escolheu. Assim como ele nos escolheu. e sozinho. Nem Jesus, a gente, aqui quando a palavra falou muito no meu coração que é necessário que nós entremos na presença de Deus para fazer alguma coisa, para pedir alguma coisa, para realizar alguma coisa na casa do Senhor, na nossa casa. O Valner, ele sempre diz isso, que tudo que ele vai fazer, ele ora. Isso é interessante, isso é importante na vida do cristão. Quanto mais oração, mais poder de Deus, mais experiência com Deus. Porque você ora, muitas vezes ficamos ansiosos, sim, esperando a resposta. Meu Deus, Deus não me falou. E você está com pressa de comprar aquele negócio, você está com pressa de fazer logo aquele negócio. Então você, meu Deus, Deus não responde, não usa ninguém, não fala e não fala. Mas é necessário que nós subimos à presença de Deus. Ou querer, é necessário que nós cheguemos à presença do Senhor. Porque nem Jesus decidiu nada sem entrar na presença de Deus. Creio eu que para ele era bom. Ah, eu vou orar, eu vou subir ao monte, porque eu preciso separar homens para estar comigo. O Senhor Jesus, ele ia separar homens para estar com ele. E ele não podia separar qualquer homem. Ele não podia sair pegando, né? Creio eu. Ó, vem aqui fulano, vem aqui. Não. Era necessário que ele ouvisse no Espírito. Era necessário que ele ouvisse no Senhor de Deus. E ele subiu ao monte para orar. Ele foi falar com Deus. Ele foi ali pedir orientação. E eu quero dizer para você, meus amados, quantas vezes nós tomamos decisão própria. Nem Jesus tomou decisão própria. Ele se rendeu. Ele se humilhou para que ele pudesse ouvir a voz do seu Pai. O que ele queria, da maneira que ele queria. E foram separados homens saudáveis, espirituais. Foram separados homens que não tinham ocupação. Não. Estava ali, se você continuar lendo, passou, estava, vamos dizer assim, um punhado ali, um pescando, né? A Bíblia fala que estava Pedro, Tiago e João. É isso mesmo, pastor? Me ajuda aí, pastor. E o Senhor falou assim, ó, Pedro e André, gente, estou muito fora do texto lá. E eles acompanharam. Será que eles acompanharam simplesmente ali Jesus? Ou eles falaram, mas que homem é esse? Nós estamos aqui, quem... Com certeza, a Bíblia não relata, meus irmãos, mas com certeza houve algum comentário. Quem seria ele? Por que que convidaram? Né? Por que eu estou sendo convidado para seguir esse homem? E da mesma maneira hoje, nós fazemos tantas coisas sem orientação de Deus. Ou muitas vezes nós oramos muito e achamos que é de Deus e não é de Deus. Olha só como que fica complicado. E como eu faço então para poder saber se é Deus? Quanto mais nós entrarmos na presença de Deus, o nosso Deus, que nos vê, que a Bíblia fala que Ele nos vê, Ele vai falar conosco. Não só ele fala diretamente com você, quanto ele confirma isso. Ele confirma todas as coisas. E nós vamos passear pela Bíblia aqui. Aí você abre lá em Provérbios 8:17. Provérbios 8:17. E nós vamos vendo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele faz. Olha só. Quando nós lemos a palavra. Todos acharam? Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas, honra. E tantas outras coisas. Ele ama os que o amam. E nós estamos aqui porque amamos o Senhor. Você ama o Senhor. Se nós não amássemos o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se nós não acreditássemos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é aquele que nos sustenta, é aquele que nos guarda. Daqui uns dias você vai ver o testemunho, tem uma pessoa aqui que tem um testemunho, foi na célula. Testemunho, vocês vão falar, meu Deus, né? E vocês vão, com certeza, eu creio que eles vão dar o testemunho aqui. Amados, Deus é o Deus que te ouve. Não importa a tua situação. Não importa a minha, a tua situação. Se ainda não aconteceu, vai acontecer. Por que desistir tão fácil? Para que desistir tão rápido? Por que não obedecer a voz do Senhor? Se Deus falou alguma coisa, se você orou, eu oro, eu peço. Aí de repente já não é aquilo mais. Como assim? É necessário que eu tenha convicção do Deus que eu sirvo. Você tem convicção do Deus que você serve? Esse louvor que nós cantamos, claro, tão claro, o seu brilho é maior. É muito claro as coisas de Deus. Eu passei uma situação esse final de semana. O pastor me convidou, eu alegre, preparando a palavra, mas estava ainda nas metades, porque nós vamos orando, nós vamos buscando. Aí eu falei, ai Deus, quem sabe de madrugada o Senhor me dá a palavra para, né? Que é um, a gente começa até, tem hora que fica angustiado, porque ainda não esclareceu nada. E aí vem o cão. O diabo não te dá trégua não, meus amados. Por isso que a palavra fala, fica firme no Senhor. Não vai pensar que você, ai, estou na igreja, então não vai acontecer nada. Ai, por que que está acontecendo tudo isso? Vai para os pés do Senhor orar. Não sei, de madrugada, de manhã, não sei que horário. Na calçada, na rua, no meio do mar, não sei. Mas busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto de nós. É Ele que te sustenta, é Ele que me sustenta. Porque se não fosse o Senhor que sustenta a minha vida, a sua vida, eu não estaria aqui. Poderia estar ali, eu estaria no banco hoje, mas pregando não. Porque seria tudo contrário do que aconteceu. Mas no exato momento, por isso, vive a palavra de Deus. Por favor, vive a palavra de Deus. Em nome de Jesus, viva a palavra de Deus. Eu disse Deus mais uma vez, não Senhor. E o Senhor colocou o refrão, viu, irmão João? Claro, tão claro, O teu brilho é maior. O brilho que está em você é maior que as trevas que habita, que quer ofuscar a glória de Deus, meus irmãos. É maior, é maior, é maior. A glória de Deus, o brilho de Deus é maior em você, em mim, em nós. Sabe por quê? É necessário que eu e você nos rendemos diante de Deus. Por que que um consegue ficar de pé e o outro não? Surgem essas coisas no nosso meio. Surgem essas coisas. Ah, é porque o outro é bom, o outro é sanguíneo, o outro é melancólico, tão melancólico, né? Mas, às vezes o outro é mais mimimi, o outro... Você está entendendo? Vocês estão me entendendo, igreja? Por que que tem isso tudo no nosso meio? Por que que acontece isso tudo? Pode ser melancólico, pode ser fleumático, pode ser... tantos que eu esqueci agora. Sanguíneo. É necessário uma só coisa no nosso meio. A oração. A oração é o combustível do crente. Crente sem oração, ele é igual avião sem bússola. Ele não sabe para onde ele vai. Ele não sabe da onde ele vem. Ele já não sabe nem da onde ele vem mais. Ele não sabe por que que ele está na igreja. Ele não sabe para que que ele nasceu. Ele não sabe nada. Ele entra num conflito interior terrível. Ora ele está na igreja, ora ele está fora da igreja. Ora ele quer estar, ele quer ser submisso. Não, eu vou ficar ali, eu vou fazer conforme a palavra fala. Eu quero ser submisso ao meu pastor. Eu quero fazer parte do corpo, ser fiel no corpo. Você é necessário que você seja fiel no corpo. No corpo de Cristo. Porque você é a igreja. Nós somos a igreja. Muitos falam, ai, não vou na igreja. Meu filho, você é a igreja. Antes de sair de casa mesmo, uma pessoa me ligou. Ai, nossa, eu tô mal. Eu tive vontade de dar uma resposta, mas eu não posso, senão eu acabo de matar. Eu falei, a geladeira quebrou. Eu falei, quantas coisas estão quebradas aqui em casa, Jesus? Eu não estando, eu louvo a Deus, eu glorifico a Deus, porque eu estou conseguindo ir, porque o inimigo, o diabo, não conseguiu me derrubar, não conseguiu me quebrar. Quantos cristãos quebrados, aí fica preocupado que quebrou a geladeira. Filho, ou compra outro, ou chama um técnico para arrumar. Ah, porque a máquina quebrou. Aí comprei a máquina, quebrou. A palavra de Deus fala que tudo que nós temos, a traça, a ferrugem, vai detonar tudo. O que resta? O que resta não? O que o Senhor quer de nós? É a nossa alma. Ele quer você, Ele quer eu, Ele quer você. O que nós temos, nós zelamos, cuidamos, mas entristecer ao ponto de não vir na casa de Deus porque quebrou alguma coisa? Não, não podemos. Ou porque aconteceu alguma coisa? A palavra de Deus diz que nós seríamos o quê? Sujeito a qualquer coisa, não era algumas coisas. Aí o inimigo lança os dardos inflamados e nós conseguimos absorver todas elas. Absorvemos todas elas para as nossas vidas. Por que acontecem essas coisas em nossas vidas? Porque nós somos limitados na oração. Nós fazemos tudo. Eu estou falando por causa de mim mesmo. A palavra falou comigo. Nós oramos pouco, irmão Milton. Nós oramos pouco. Imagine essa igreja em plena comunhão como estamos e cheio de Deus por causa da oração. Quem segura um povo desse? Quem vai segurar um povo que ora? Um povo que tem discernimento de Deus? Um povo que quando ora está no mesmo Espírito. Quando nós oramos, ficamos no mesmo Espírito. Nós vimos muitas vezes isso na igreja, quando nós nos colocamos a orar, talvez na semana, né? O irmão João está na casa dele, o Hugo está lá, apesar de ser meu germo, mas está na casa dele. Às vezes a gente nem se vê, ou às vezes nem conversa muito, assim, durante a semana. O pastor está lá na casa dele, e quando nós chegamos aqui, os louvores vai tudo encaixando na palavra, vai encaixando, vai ficando tudo unânime. Por que acontecem essas coisas? Porque oramos e pedimos o que para o Senhor? Senhor, revela, né, o teu querer, a tua vontade para cada um que vai estar lá, para cada um que vai estar fazendo a tua obra. Que o Senhor possa revelar nos nossos corações os louvores. E aí fica aquela coisa boa, aonde o Espírito Santo de Deus tem a liberdade para curar, para libertar, para agir no nosso meio. É necessário, igreja, que oramos, oramos, sem cessar, sem cessar. Nós vemos lá em Jó, abram aí em Jó, nós vemos lá que Jó, ele orou. Esses dias nós ainda estávamos, né, tivemos aí pregação que falou de Jó. Jó, um homem reto, um homem do coração de Deus. Jó 1:5. E Jó fez uma oração. Porque muitas vezes nós pensamos que nós não somos dignos, nós não devemos. Porque eu nem oro, porque eu acho que Deus não ouve a minha oração. Não é assim que nós pensamos? Principalmente quando nós começamos a ter conflito na nossa alma, que temos. Começa conflito nas nossas almas, na nossa alma. E nós começamos a achar que não sou digno, eu não posso abrir minha boca para falar de Jesus para ninguém, porque a minha situação não é assim, assim. E o inimigo vai colocando todas essas coisas na minha e na sua vida. E a obra de Deus e tudo aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos para ser realizado começa a ser paralisado, começa a entrar numa paralisia, para tudo. Para tudo. Nós não conseguimos orar nem por nós mesmos. Nós vemos Jó, que Jó, todos conhecem a história de Jó. Jó foi um homem que Deus permitiu que Satanás tocasse, colocasse a lepra na vida dele. E nós vemos que Jó perdeu tudo. Perdeu seu gado, perdeu tudo, toda a riqueza que ele tinha. E nós costumamos falar assim que a maior riqueza das nossas vidas é os nossos filhos, né? Nossos filhos, nossos netos, né? Fala, nossa, é a minha maior riqueza, né? E com certeza, para Jó também. Não era os bens que ele tinha, mas sim os filhos. E Jó fez essa oração. Alguém quer ler? Quer participar aí? Jó 1:5. Ninguém? Quer ler? percebe? Por que parar de falar com Deus? Por que parar de orar? Jó não deixava de falar com Deus na madrugada, nem um dia. Ele falava com Deus até mesmo porque nós somos pais, acho que a maioria aqui tem os jovens, né? Vocês são dos jovens. Nós temos nossos filhos. E nós sabemos o que passa com cada um deles, principalmente quando não estão na casa de Deus. E Jó, a família de Jó, era grande, ele tinha os filhos dele. E ele todos os dias, ele pegava, oferecia holocausto para o Senhor na quantidade dos filhos que ele tinha. Para cada um, ele pedia o quê? Para o Senhor perdoar, para o Senhor apagar os pecados, com certeza, para o Senhor abençoar os seus filhos. Nós temos feito isso. Nós somos corajosos o suficiente para estar numa situação e chegar até a Deus com a nossa oração como cheiro suave às narinas do Senhor. É a minha e a tua oração. É assim que chega a oração minha e a sua, como cheiro suave na presença de Deus. Aleluia. Abre a sua Bíblia lá em Marcos 1:35. E foi tão assim, do coração de Deus, essa palavra. Eu não sei se para você, mas Deus falou muito do meu coração. Talvez pela minha limitação, eu não consiga passar tamanho a maneira que o Senhor talvez até quisesse, muito mais que isso que eu estou dizendo. Mas aí, quando foi hoje à tarde, o pastor me falou: olha, Maria, eu achei interessante esses versículos. Eu falei: pastor, glória a Deus, porque no meio de tantos versículos, que são muitos, né? Todos nós sabemos que quando você vai estudar, você fica sem saber o que você separa. E eram exatamente os versículos que o Senhor tinha colocado no meu coração, para que nós aqui juntos, né, pudesse estar ouvindo a palavra de Deus. Marcos 1:5. Que diz assim: e toda a província da Judéia e de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados. É isso mesmo? 35, gente, eu tô lá longe. Amém, glória a Deus. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar de certo e ali orava. E ali orava. Deserto. Eu li errado aqui, mas me perdoa. Um lugar deserto. Um lugar onde não tinha ninguém. Um lugar onde ele estaria o quê? Sozinho. Eu quero dizer para você que é difícil quando nós estamos passando por algum problema, alguma afronta, alguma coisa na nossa vida. É muito difícil para nós falar assim: eu vou orar agora, naquele momento que você está nessa situação. É difícil. Não é fácil. Se eu falar assim: não, você não ora porque você é mole. Ah, você não... Não, é difícil. É muito difícil. Mas mesmo que for com gemidos, mesmo que for em lágrimas, mesmo que for em pé, mesmo que for deitado, mesmo que chegar assim e se jogar, né? Não sei a situação de cada um passa, né? Tem a sua. Mas entre na presença de Deus da maneira que você está, da maneira que você estiver. É necessário. É necessário. Eu tive muitas experiências assim, de estar passando situações e estar ali, e eu andava de um lado para o outro e eu falava: Senhor, eu não consigo entrar na tua presença. Eu não estou conseguindo chegar na tua presença, mas eu preciso ter com o Senhor. E o teu ter com o Senhor é você se retirar, é você sair do meio, né? Você está ali no meio daquela situação e você se retirar e você se colocar na presença de Deus. E eu tive muitas, várias experiências de sair dali restaurada, de sair dali totalmente restaurada da presença de Deus. E ainda mais resposta de Deus. Porque o Senhor, Ele quer falar conosco. Eu creio que quando Ele olha a nossa situação, que nós ficamos, que nós muitas vezes nos encontramos, nós ficamos de um lado para o outro, e o Senhor nos aguardando, porque Ele sabe que não importa a maneira que nós estamos, não importa a maneira que você está, importa que nós entramos na presença de Deus. Importa que nós se acheguemos a Ele para falar com Ele. Ele não quer saber se você sabe falar legal, se você sabe falar bonito. Ele quer saber, Ele quer que você se achegue à presença dEle. A igreja de Cristo precisa entender que precisamos orar mais. É necessário. Quando nós oramos, nós vencemos. E nós vemos várias passagens de homens, Paulo na prisão. Eles oravam e cantavam louvores. Aí eu ainda pensei assim: nesse momento tão difícil que eles estavam presos, será que de imediato Paulo e Silas começou a louvar e cantar na situação que eles se encontravam? Foram açoitados, apanharam e tantas coisas. Porque nós, quando nós temos essa prática de falar com Deus, quando nós temos essa prática de chegar na presença de Deus em oração, falar com Ele, por mais difícil, por mais que nós entendemos ali naquele momento que não estamos conseguindo, mas o nosso próprio Deus, o próprio Espírito Santo nos conduz, nos leva. Na hora da dificuldade, no momento mais difícil, Ele te leva a você, para que você entenda que nós precisamos falar com Ele. Porque Ele quer falar conosco, Ele quer dar estratégia para você. O Senhor quer dar estratégia, mas nós ficamos atados muitas vezes. É por isso que o Senhor quer que nós oremos, falamos com Ele. Em toda a palavra de Deus, nós não vemos uma situação que oraram e que não resolveu. Todas elas, o Senhor resolveu. Ele entrou com providência, Ele entrou com solução. Paulo e Silas na prisão, abriu tudo, arrebentou tudo lá e foi salvo todos. Não foi só Os dois. Você está entendendo que você foi chamado na tua casa, na tua família, no meio da tua parentela, não é para salvar só a tua vida, é para você se render ao Senhor, para que o Senhor cumpra as suas promessas, que eu e a minha casa serviremos ao Senhor? É para isso, meus amados. É por isso que a palavra fala assim conosco. Pede que nós oremos, que nós estejamos na presença de Deus em todo o tempo. Todo o tempo, fora do tempo. Porque a hora que você começa a ficar, vamos dizer, afrissurado com a situação, que foi o meu caso, você começa, nós somos humanos, você começa, não sei o que eu faço, não sei o que eu vou fazer. Porque você está no meio da situação, te pega assim no meio, rápido, coisa muito rápida. Só que quando nós estamos, oramos, buscamos a presença de Deus, o Espírito Santo logo vem, logo se achega. Com o seu jeito doce de ser. Com o seu jeito amável de ser. E começa a falar no teu coração. E há quebrantamento. Você pode estar agitado do jeito que você tiver. Eu creio que todos aqui já tiveram experiências assim. Você pode estar já querendo matar um. O Espírito Santo de Deus vem e dá um tapinha no teu ombro. Epa, peraí. E começa a falar. Para mim, ele me deu o refrão desse louvor. Não precisou mais nada. Aí você já começa, meu Deus. Eu estou esquecendo que o meu Deus é tudo isso e muito mais, infinitamente mais do que eu penso, do que eu imagino. Essa situação não é nada perante o Deus que nós servimos. A situação que você passa não é nada perante o Deus que você serve e que você crê. E frisando mais uma vez, você não, como que eu posso falar? Você não... estou com a palavra. Resiste, você não resista o Espírito Santo de Deus. Não resista a presença dele. Muitos de nós temos resistido. Ainda que muitas vezes nós não oremos tanto, mas tem esse Espírito Santo que vem para nos consolar. Vem para falar conosco. E nós muitas vezes nós resistimos. Não paramos para ouvir. Ouvimos tantas outras coisas. E não queremos ouvir e nem obedecer o que o Espírito Santo de Deus fala nos nossos corações. E ele fala. E o que ele fala? Experiência própria. Eu tive essas experiências já com o Senhor. O que Ele fala, acontece. O que Ele fala, Ele cumpre na minha e na tua vida. Tudo o que Ele fala. Igreja, nós estamos vivendo um tempo. É necessário que nós nos coloquemos na presença de Deus. Você percebe que quando, né, o pastor convoca a igreja, nós temos que orar, nós vamos orar, e começa, cada um mesmo nas suas casas, fazendo aquela campanha de relógio, de oração, vamos orar, vamos começar a orar. Eu não sei se você percebe, mas os cultos acontecem diferente. O agir do Espírito Santo é diferente. Por que acontece? Você convidou ele, o outro convidou, o outro convidou, o outro convidou, o outro convidou, o outro convidou, o outro se rendeu, o outro chamou por ele, o outro pediu para ele. Você acha que ele não vai ouvir? Você acha que ele não ouviu a tua oração? Nós não podemos se tornar cristãos dependentes da oração dos outros, meus amados. Nós não podemos. É necessário que eu e você aprenda a falar com Deus. Coitado dos pastores, né? Coitados. Acaba o... Não que não possa pedir oração, meus irmãos, entendam. É claro, tem situação que é necessário. Quantas vezes, né? Nós é necessário orar, pedir para o pastor orar para aquela situação. E graças a Deus que na nossa igreja, é caso mesmo assim, é bem, né? Não, é difícil você ver. Fala assim, pastor, preciso de oração, então, né? Reclama, ai, não estou bem, oh, não estou bem. Não, a nossa igreja, para a glória de Deus, eu creio que todos entendem que pode falar com Deus e Deus está ouvindo a tua oração. Não é necessário, Mari, você ora por mim? Aí, da outro dia, eu ligo lá para Mari, ai, Mari, você ora por mim, porque ó, a situação está assim. Ai, você ora, Mari, não resolveu, ó, agora. E vai aumentando a situação, vai complicando a situação. Por que acontece isso? Porque nós mesmos dificultamos o agir de Deus nas nossas vidas. Nós mesmos. Nós mesmos não cremos na nossa oração. Quando nós oramos e achamos que o Senhor não ouviu. Não importa o tamanho da tua oração. Não importa a maneira que você se colocou na presença de Deus para pedir para o Senhor. Você... A palavra de Deus fala que o Senhor ouve a tua oração. Você é atendido. Nós somos atendidos. Tanto é que quantas vezes nós oramos e não aconteceu, passou, depois de muito tempo aquilo acontece. Aí você fala assim, puxa vida, eu nem pensei que Deus não tinha nem ouvido. Você já ouviu alguém falar isso? Pensei que Deus não tinha nem ouvido. Deus não te esquece. Deus não esquece nenhuma da tua oração, nenhum do teu clamor, Deus não esquece. Se você orou um dia, se você clamou um dia, se você pediu um dia, pode acreditar que Deus, ele pode até não ter te atendido ainda, mas ele vai te atender. Na hora certa, no momento certo, vai acontecer o que você precisa. Em nome de Jesus. Para terminar, o último versículo, Isaías 59. Vamos esperar os irmãos. Todos acharam? E diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. O nosso Deus, Ele ouve a tua oração. Então nunca você pense que o Senhor não ouve a tua oração. Nunca, é lógico, você não é que você não possa pedir oração para o seu irmão, que você não pode chegar naquela pessoa, talvez na sua confiança, você falar o que você está passando para ele. Não é isso. Você pode, deve. Só que o Senhor está disposto a te ouvir, independente do teu problema, qual for a tua situação. Então, meus amados, peça para o Senhor, ore ao Senhor, não deixe de falar com o Senhor. Reserve um tanto para Deus. Se você quiser ir lá para o monte, amém, glória a Deus. Vamos todo mundo para o monte orar. Mas eu não posso ir para o monte. Qual é o monte? O monte pode ser a sua sala. O monte pode ser o seu quarto. O monte pode ser o seu quintal, o fundo do seu quintal. Pode ser o teu cantinho. O cantinho que você escolheu é o seu monte. É o seu monte. é o meu monte. O meu monte é o meu banheiro, né? O carro. O meu monte é. Se eu levanto de madrugada, se a hora que eu vou orar, eu vou lá dentro do meu banheiro. Porque lá ninguém vai entrar. Então é meu monte, eu vou ficar sozinha ali. O meu banheiro. E a presença de Deus desce. Então escolha o seu monte. Mas não deixe de orar. Não deixe de falar com Deus. Amém, igreja? É isso que o Senhor colocou no meu coração. Eu não sei como que você recebeu, mas eu recebi essa palavra no meu coração. Eu fui muito edificada pelo Senhor através dessa palavra. O Senhor falou muito comigo que eu preciso orar mais, né? E que eu preciso procurar o meu monte. Então, a palavra é: procure o seu monte a partir de hoje. E fale com Deus. Amém?